Brian Eno. Imaginar uma música que podia ter existido. You ask me the meaning, and I say to you, there is no meaning. I said to you. Um programa de Duarte Peniche. Brian Peter George St. John Le Baptiste de La Salle Eno, profissionalmente conhecido como Brian Eno, ou apenas Eno, nasceu a 15 de maio de 1948 em Inglaterra e é atualmente músico, cantor, produtor, ator e compositor, conhecido como um dos principais inovadores da música ambiente. Eno foi um estudante de Roy Ascot no Ipswich Civic College. Mais tarde, estudou na Colchester School of Art, em Essex, Inglaterra, inspirando-se em pinturas minimalistas. Durante o seu tempo, no curso de artes do Colchester Institute, Eno ganhou também experiência a tocar e a fazer música com aulas na escola de música adjacente. Juntou-se à banda Roxy Music no início dos anos 70, tocando sintetizadores. O sucesso desta banda no glam rock foi rápido, mas Eno depressa se aborreceu de andar frequentemente em digressão e dos conflitos com o vocalista principal, Brian Ferry. A carreira à solo de Eno explorou muitos estilos musicais experimentais e música ambiente. Foi um pioneiro da música ambiente e da música generativa, um género que é criado por um software de computador, sendo sempre diferente e estando sempre a mudar. Inovou técnicas de produção, dando ênfase à teoria acima da prática. Eno introduziu também o conceito de música aleatória a audiências populares, parcialmente através de colaborações com outros músicos. Também trabalhou com um influente produtor de álbuns e música. Na década de 70 do século XX, Eno já tinha trabalhado com Robert Fripp nos álbuns No Pussyfooting, de 1973, e Evening Star, de 1975, com David Bowie em Low, de 1977, Heroes, de 1977, e Lodger, de 1979. Produziu o primeiro álbum da banda norte-americana Devo, intitulado Question, Are We Not Men? Answer, We Are Devo, de 1978, produziu e participou em três álbuns dos Talking Heads, os quais foram More Songs About Buildings and Food, de 1978, Fear of Music, de 1979 e Remain in Light, de 1980. Produziu sete álbuns para os U2, incluindo The Joshua Tree, de 1987, e trabalhou em músicas dos James, Laurie Anderson, Coldplay, Paul Simon, Grace Jones, James Blake e Slow Dive, entre outros. Eno, em paralelo com a sua carreira musical, prossegue empreendimentos multimédia, incluindo instalações e uma coluna regular sobre sociedade e inovação na revista Prospect. Thank you. Eno foi educado no St. Joseph's College em Ipswich, que foi fundado pela Ordem Católica St. John le Baptiste de La Salle, que fez parte do seu nome enquanto estudante lá. Mais tarde, nos estudos superiores, estudou na Winchester School of Art, na Universidade de Southampton, onde foi aluno de Roy Ascott, graduando em 1969. Nesta instituição, assistiu a uma palestra de Pete Townshend, da banda The Who, versando sobre o uso de equipamento de gravação analógico por não-músicos, referindo esta palestra como o momento em que percebeu que podia fazer música, apesar de saber que não era músico. Na escola, usou um gravador como o seu primeiro instrumento, experimentando com as suas primeiras bandas. Tom Phillips, pintor e seu professor, no St. Joseph's College, encorajou Eno e fez um trabalho com ele chamado Piano Tennis, onde arranjaram vários pianos, alinharam-nos numa sala e atiraram bolas de ténis aos pianos. A partir dessa colaboração, Eno envolveu-se na Scratch Orchestra, fundada por Cornelius Cardew, um criador de música experimental britânico. Thank you. primeiro registro discográfico no qual Eno participou foi como uma das vozes na recitação de The Great Learning, parágrafo 7, na edição da Deutsche Grammophon de The Great Learning, de Cornelius Cardew, 1971. A carreira musical profissional de Eno começou em Londres, como membro da banda de glam rock Roxy Music. Inicialmente não aparecia em palco com o resto da banda, ficando nos bastidores a trabalhar na mesa de mistura, processando o som da banda com um sintetizador VCS3, gravadores e usando a voz nas harmonias vocais. Mais tarde começou a aparecer no palco com o resto da banda, normalmente vestido de maneira exuberante. Após ter completado a digressão de promoção ao segundo álbum lançado pelos Roxy Music, For Your Pleasure, de 1973, Eno abandonou a banda devido a desentendimentos entre si e Brian Ferry, o vocalista principal, e também por ser aborrecido da vida de estrela de rock. Em 1992, descreveu o seu tempo nos Roxy Music como importante para a sua carreira. Disse ele: "Por ter entrado numa estação de metro, conheci Andy McKay, o saxofonista da banda, e juntei-me aos Roxy Music. E, como resultado disso, agora tenho uma carreira no mundo da música. Se tivesse andado mais 9 metros na plataforma, se tivesse perdido o metro, ou se estivesse na carruagem a seguir, provavelmente neste momento seria professor de arte." Thank you. Work out and hold on to that paper. Em paralelo e quase imediatamente, Eno envolveu-se numa carreira a solo. Entre 1973 e 1977, criou 4 álbuns de canções de rock e pop, em grande parte com inflexões eletrónicas. Here Come the Warm Jets, de 1974, Taking Tiger Mountains by Strategy, também de 1974, Another Green World, de 1975, e Before and After Science, de 1977, com Phil Collins tocando bateria em algumas músicas, Robert Fripp e membros dos Roxy Music, Free, Fairport Convention e das bandas alemãs Kenny Cluster num estilo pop ambiente. Durante este período, Eno também tocou em 3 alturas com Phil Manzanera na banda 801. Em 1972, Robert Fripp dos King Crimson e Brian Eno utilizaram um sistema de tape delay designado como Frippertronics e o par lançou um álbum em 1973 chamado No Pussyfooting. A técnica envolvia 2 gravadores Revox e foi emprestada ao compositor minimalista Terry Riley, cujo semelhante sistema de feedback de tape delay com um par de gravadores Revox, uma configuração que Riley costumava chamar de Time Lag Accumulator, foi usada pela primeira vez no primeiro álbum de Riley, Music for the Gift, em 1963. Em 1975, Fripp e Eno lançaram um segundo álbum, Evening Star, e fizeram vários concertos pela Europa. Eno foi um proeminente membro da orquestra chamada Portsmouth Sinfonia, na qual os membros não deviam saber tocar instrumentos ou, se soubessem, tinham de tocar um com o qual não estavam familiarizados. Começou a tocar com eles em 1972. No ano seguinte, produziu o primeiro álbum dessa orquestra, intitulado The Popular Classics, e ainda, em 1974, produziu o álbum ao vivo Hallelujah, The Portsmouth Sinfonia, Live at the Royal Albert Hall, do seu infamante concerto, dado em maio de 1974. Além de produzir os dois álbuns, Eno tocou clarinete em ambas as gravações. Eno também implantou a famosa secção de cordas dissonantes da orquestra no seu segundo álbum a solo, Taking Tiger Mountain by Strategy. A orquestra, neste momento, incluiu outros músicos cujo trabalho a solo ele ia lançando na sua etiqueta Obscure, incluindo Gavin Bryars e Michael Nyman. Naquele ano, também compôs a música para o álbum experimental Lady June's Linguistic Leprosy, com Kevin Ayers, para acompanhar a excêntrica poetisa June Campbell Kramer. Everything's nothing, and nothing's everything. You ask me the meaning, and I say to you, there is no meaning. I say to you, only the understanding of the same is wrong. For those of you who remain.

decisions are made. Its main point of reference, it's all so confusing. What with pythons and then deadly flies, but to them it's just a picnic, don't ask me why. 13 was chosen because of his luck, 11 because of his feet. One got signed up for continuou a sua carreira através da produção de um maior número de álbuns eletrónicos e acústicos, com características ecléticas e cada vez mais com sonoridade ambiente. É mundialmente creditado por ter cunhado o termo música ambiente, música de baixo volume projetada para modificar a percepção do ambiente circundante. O seu primeiro trabalho, Discrete Music, de 1975, novamente criado através do método Tape Delay, que Eno pôs em diagrama na contracapa do LP, é considerado o álbum de referência do género. Depois seguiu-se a criação e produção de uma série de discos de música ambiente, Music for Airports, Ambient One, de 1978, The Plateau of Mirror, Ambient Two, com Harold Budd, de 1980, Day of Radiance, Ambient Three, de 1980, com música criada por Edward Larry Gordon, e On Land, Ambient 4, de 1982, no qual colaborou Bill Laswell no baixo e Jon Essel no trompete. Ambient 2 contou com Harold Budd nas teclas e em Ambient 3, Edward Larry Gordon tocou cítara e dulcimer, este último um instrumento de cordas percutidas. A produção foi sempre de Brian Eno. Em 1975, Eno tocou como a personagem do Lobo numa versão rock do clássico infantil para narrador e orquestra Pedro e o Lobo, de Sergei Prokofiev. Produzido por Robin Lumley e Jack Lancaster, o álbum contou com Gary Moore, Manfred Mann, Phil Collins, Stefan Grappelli, Chris Spedding, Cozy Powell, John Heisman, Bill Bruford e Alvin Lee. Também em 1975, Eno forneceu sintetizadores e tratamentos no álbum Quiet Sons, ao lado do guitarrista Phil Manzanera, do baterista Charles Hayward, do teclista Dave Jarrett e do baixista Bill McCormick, e contribuiu com canções e voz para o álbum Diamond Head, de Phil Manzanera. Em setembro de 1976, Eno gravou com o grupo Krautrock alemão Harmonia o álbum Cosmische Musik no seu estúdio em Forst. Este material manteve-se inédito até 1997, lançado com o novo título de Tracks and Traces. Eno fundou a editora Obscure Records na Grã-Bretanha em 1975 para lançar obras de compositores menos conhecidos. O primeiro grupo de três lançamentos incluiu a sua própria composição, Discrete Music, e o agora famoso The Sinking of the Titanic, de Gavin Bryars. Apenas 10 álbuns foram lançados pela Obscure, incluindo obras de John Adams, Christopher Hobbs, Michael Nyman, David Toop, Max Eastley, Ian Steele, Penguin Cafe Orchestra, John White, Tom Phillips, Harold Budd e John Cage. Neste período, Eno também esteve associado com artistas do movimento Fluxus. Thank you. Thank you. Em 1980, Eno elaborou a banda sonora para o filme Egan Schiele, Excess and Punishment, realizado por Herbert Vesely. A banda sonora, em estilo ambiente, foi uma escolha invulgar para uma peça histórica, mas funcionou de forma eficaz com os temas da obsessão sexual e morte. Colaborou com David Byrne, dos Talking Heads, em My Life in the Bush of Ghosts, de 1981, construído a partir de transmissões de rádio que Eno reuniu no tempo em que viveu nos Estados Unidos, em conjunto com amostras de gravações de várias partes do mundo, transpostas sobre música predominantemente inspirada por ritmos do Médio Oriente e africanos. Em 1983, Eno colaborou com seu irmão Roger Eno e Daniel Lanois no álbum Apollo Atmospheres and Soundtracks. Muitos dos sons criados neste álbum podem ser ouvidos de novo em álbuns posteriores produzidos por Eno e Lanois. Faixas do álbum também foram incluídas na banda sonora para o filme Alreinert for All Mankind, de 1989, e, entre outros, Trainspotting, realizado por Danny Boyle, de 1996. Thank you. Em 1992, Eno lançou um álbum com ritmos fortemente sincopados chamado Nerve Net, numa orientação rock com contribuições de vários ex-colaboradores, incluindo Robert Fripp, Benmont Tench, Robert Quine e John Paul Jones. Eno lançou também, em 1992, uma obra intitulada The Shoot-Off Assembly, gravado entre 1985 e 1990. Este álbum abraça a atonalidade e abandona os conceitos mais convencionais de modos, escalas e timbres. Muita da música muda gradualmente e sem foco discernível. A instrumentação convencional é evitada, exceto os teclados tratados. Durante os anos 90, Brian Eno manifestou cada vez mais interesse em sistemas musicais autogerados. Os resultados foram, por si, batizados como música generativa. A premissa básica da música generativa é a mistura de várias faixas musicais independentes, de sons diferentes, duração e, em alguns casos, silêncio. Quando cada faixa individual termina, começa novamente a misturar-se com as outras faixas, permitindo que o ouvinte ouça uma combinação quase infinita. No exemplo de música generativa, Eno calculou que seriam necessários quase 10 mil anos para ouvir todas as possibilidades de uma peça individual. Eno apresentou esta música nas suas próprias instalações de arte e música, bem como nas de outros artistas, mormente Music for Prague, de 1998, e Dormienti, de 1999, Lightness, Music for the Marble Palace, de 1997, Music for Civic Recovery Center, de 2000, The Quiet Room, 2013, destinada a doentes internados em hospitais. Em 1995, produziram o álbum Original Soundtracks 1. Este chegou ao número 76 nas tabelas da Billboard e número 12 nas tabelas do Reino Unido. Ele apresentou um single, Miss Sarajevo, que foi um sucesso, alcançando o 6º lugar no Top 10 do Reino Unido. Nele participou a banda U2 e, na faixa Miss Sarajevo, o tenor Luciano Pavarotti. Em 1996, Eno compôs a música das 6 partes da série televisiva fantástica Neverwhere, de Neil Gaiman. Thank you. 2004, Fripp e Eno gravaram em colaboração um outro álbum de música ambiente intitulado The Equatorial Stars. Eno regressou à edição em junho de 2005 com Another Day on Earth, por muitos considerado o seu primeiro grande álbum desde Wrong Way Up, de 1990, com John Cale, dando um lugar de destaque à voz. Esta tendência continuou com Everything That Happens Will Happen Today, 2008, o segundo feito em parceria com David Byrne. No final de 2006, lançou 77 Million Paintings, um programa de vídeo generativo e música especificamente para o PC. Como o próprio título sugere, há uma possível combinação de 77 milhões de pinturas, em que o espectador pode ver diferentes combinações de imagens de vídeo preparadas por Eno cada vez que o programa é usado. Da mesma forma, a música que o acompanha é gerada pelo programa de modo que seja quase certo que o ouvinte nunca irá ouvir a mesma combinação duas vezes. A segunda edição do 77 Million Paintings, com melhorias na transição e fusão das imagens e com mais duas camadas de som, foi lançada a 14 de janeiro de 2008. Em junho de 2007, quando trabalhou no Yerba Buena Center of the Arts em San Francisco, Califórnia, a artista Annabeth Robinson recriou 77 Million Paintings no Second Life, um mundo virtual online. Eno também tem estado ativo noutras áreas artísticas. Em maio de 2008, colaborou com o artista plástico italiano Mimmo Palladino numa exposição de obras do mesmo, elaborando o ambiente sonoro no Ara Pacis Augusta, um altar em Roma dedicado à paz. Nos anos mais recentes, a música de Brian Eno foi usada no cinema. Colaborou em álbuns de outros artistas, projetou o som para o videojogo Spore. Em 2008, contribuiu com um capítulo do livro Sound Unbound, Sampling Digital Music and Culture, editado por Paul D. Miller, o qual inclui um áudio CD. Em junho de 2009, participou no Luminous Festival, na Sydney Opera House, a sua primeira aparição ao vivo em muitos anos. Tem continuado, até à data presente, a editar, a colaborar e a criar. Este programa teve locução de Maria Leonor Sousa e João Soares Santos. Realização de Duarte Bonis.